729, pessoal, São Novembro. 729, autorizado Guarulhos, 360 via Pesolo no meia, BHZ, Trive, já após conforme a roda do plano de voo. Da Eole da Bridge a subida, primeira curva direita após a decolagem, 5050 é o código, 5050, e o controle 120, decimal 8. Web 6729, foi autorizado Guarulhos no nível 360. A Pesolo no meia, BHZ e após Trive. Decolando da 10 com curva direita na Dael Leda Bridge. 5050 transponder e o controle 1208 Web 58, correção, 6729. Correto para posicionar. Câmara. Muito baixa a transmissão, poderia repetir, por favor? Sunday 304 request. Sunday 304, go ahead. Request to proceed direct to onboard the second full weather. Senhora, yard. Climb to Fatal 380. Up to 380, proceed direct to 11 to section Sunday 305. Sun 3663, chame esse Recife 251, alternando 3625. 1251, confirma a alternada? 3325. 3325, 3663, valeu, abraço, Neto. Passa pra meia daqui a pouco. Controle o passaporte do Eco Fox. Eco Fox, prossiga. Tomado autoriza direto do Eco Fox ou vai ter que entrar no corredor visual? O Eco Fox está autorizado direto Paulo Afonso. Confirme seu estimado de pouso. 1338, Paulo Afonso, Zulu Eco Fox. 1338, copiado. Salvador, bom dia, vou no 605. Hã? Vou no 605, decolou na sua escuta. 1605, contato radar subindo a Recife até o 060 na saída da El. 060 na Dalhão. 05, foi direto Leda. Quando Leda dá presente, vou no 605. Corrigindo controle Salvador, bom dia, chamando 6332, tem sua informação Novembro. Zona 6332 vai chegar da Mari e descendo para o 050. 8517 Quebec. Informação do senhor, eu não tenho DLA aqui, o senhor fez DLA? Reporte estabilizado. Vocês viram, trabalhamos desestabilizado, 63, hora. Salvador, o trip 5221, pronto para o pushback acionamento. 5221, remota 13, autorizado, chama táxi. Chamarei para o táxi. Do 6000 pés, vou no 605. Turma 605, informa o tráfego na sua posição de 1 hora, mantendo em jogo 080, é o tarde 20 a 6 milhas. Ele não te quer agora, vou no 605, mantendo 060. 6319, pequena desvio à direita. No contra? 6309, pequeno adesivo aqui pra direita. Sim. Gol na 605, vai voar direto Leda, vai subir para o 360. Confirmo, está autorizado para o 360? Afirmativo. Ei, gol na 605, autorizado então 360. Livre estacionamento na posição e chama pushback. Para informação do senhor, já tem um tráfego que está puxando na retaguarda. Surra, toque, golfe, golfe, bravo. Tente, bom dia. Aumente. Gol no 605, para vetração para espaçamento, curva esquerda na proa 180, seu limite é cruzar o nível de voo 080. Gente, então, curvando à esquerda na 180, limitada, o limite é o 080, gol no 605. Obrigado, bom dia. Guardião 02, bom dia, prossiga. Guardião 02, está pronto para a decolagem? Autorizado a decolagem para o Proaçu, vento 140 graus, 10 nós, reporta fora do solo, Guardião. Localizador, 63 do nono. 63 do nono, torre 1 decimal 6. 862. Trip 5221 com 37 a bordo, 5 horas de autonomia, alternando Montes Claros, pronto para o táxi. Copia alternativa. Montes Claros. Cliente, bom voo, Guardião. Obrigado, 1208, Guardião 02. Ponto espera 118 decimal 6, trip. 102, manter em condições visuais no corredor Xé. Condições visuais, inicialmente corredor Xé, guardião 02. 6312, autorizado, chama táxi. Autorizado, presidente, chamada para o táxi. Oi, Salvador, bom dia, Chané 63, 1-1, passando externo. 63, 1-1, confirmando baixado e travado. Baixou e travou nesse momento. Nuno, se aproximando do ponto de espera da 1-0, pronto para decolagem. Gente, mantém o ponto de espera, 5-2-2-1. Mantendo o ponto de espera. 63, 1-1, baixou e travou? Baixou e travou. Está livre o pouso na 10, o vento 130 graus, 13 nós, o Xané 63 no 1. Livre o pouso na 10, 63 no 1. 6332, descendo para 2000 pés, o ajuste é 1021, autorizado final LS, aposto estabilizado. Está livre da restrição em TAP. Não sente, então 2021, livre LS, restrição em TAP. Talvez próximo de Duna, vai precisar fazer uma pequena curva à esquerda para evitar uma formação, e informa o controle, ok? Sim, descendo a 6332. Ok. Ali mantém após o Airbus. Sim, irmão, ali mantém após a passagem do Airbus. Salvador, bom dia, eu estou a 3733, por gentileza, vamos sair da prevista para São Paulo. 1859 na remoto no 2, é o número 1 no setor, mantém, escute agora. Aguardando. Confrontar chamou com a saída pra São Paulo, é isso? Isso, só 3733. Dael Leda Bridge. Dael Leda Bridge, obrigado. Boa, os 2-1 no direito, 1-2-1 um, décimo 9. 1-2-1 na décima 1-2-9, isso. Afirmo, 1-2-1 décimo 9. Obrigado. 3. Salvador, chamei a 63 do nono. Bom dia. 63 do nono, bom dia. Alfa, chamante da Juliette. Alfa, trabalhamos para a Juliette. Xanel 6332, analisou aqui pela chuva intensa sobre Duna, pode ir pro o externo pela direita pro 90 inicial? Confirma 35 nós. Visão para o 35 nós. Afirmativo, é só o tráfego da Xanel que puxou a retaguarda e iniciou o táxi. Após estar liberado? Após o tráfego da Oceaner, iniciar o táxi, livrar a retaguarda do senhor, está autorizado para estacionar chama táxi. É boa tarde. Trip 5221 decolou. 120, décima 8, tem um bom. 08, bom serviço, até mais, até a próxima. Controle, trip 5221, bom dia. 5221, contato radar, subindo para o 200 na saída Arbor. 200 na saída Arbor. Entreza no 2, táxi 41, India e Alfa, ponto de espera 10, torre 1186, altímetro no 021. Uno, India e Alfa, 36, ponto de espera 1102, ajuste, 361. passagem do tráfego da companhia após o ingresso Juliette, portão 03. SD, passagem após 03, 63 do nono. A linha decola? A linha decola de diálogo. 140 graus, 109. Autorizada a linha de decolar, pista 10. Autorizada a linha de decolar, pista 10. LS, o Channel 6332, já visual com aeródromo. 6332, com aperto de aproximação final, torre 18 decimal meia. 18 meia, até já, obrigado. Dois Salvador, boa tarde, bom dia, Channel 6332. 32, continua a aproximação. Vento 130 graus, 1 a 12 nós. Confirma baixo travado? Confirma de baixo travado, já. Autorizado o pouso. Ok, 6332. Oxalé 63, 12 aos 29, 120, décima 8, bom. 208, bom trabalho. 3859, 108, Campinas, 4 e 30. 3259, táxi parte 1 no Índia e Alfa, ponto de espera da 10 Torre, 1862, altímetro na 022. Afirmativo, parte 1 de Alfa, ponto de espera 286. 3859, com 1022 agora. Está autorizado voar Aracaju. Aracaju, muito obrigado pela coordenação. É 312. Controle Salvador, o trip 5221, possibilidade proa de vitória da conquista após Arbor. 5221, após Arbor, após cruzar o nível 150, está autorizado para direto para vitória da conquista. 2150, proa de conquista. Na posição coral, serviço radar terminado, chame Ilhéus, 1201. Aos 32, direita, 121, décimo lado. 219, 6332. Bom dia, o Chiné 6332, vibrando na sua escuta. 322, Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, 09, 6332. Torre Salvador, bom dia, está 3859, no ponto de espera da 10. Meu, tá 3859 autorizada, linha decolar pista 10, 140 graus, 1-12. Lidia, linha decolar da pista 1-0, tá 3859. Hotel, assessor em dedicação. Salvador, é o voo nos 982, dentro da Delta. Está confirmando a hora. Bom, 92 vai chegar da margem, descendo para o 050. Confirma para o 050, bom, né? 982. Afirmativo. Espero que o 050, bom, né? 982. Tipo 5222, não foi autorizado fazer a história da conquista após cruzar o nível de voo 1950. Firma, estamos cruzando 135. Golf Jet Mike, Golf Juliette Hotel, corrigindo, mantendo condições visuais, confirme a proa ideal para o destino. Golfo Juliette Hotel. Mantendo em condições visuais, na escuta. Controle Salvador, bom dia, o seu 3859. 3859, bom dia, contato a data do seu 360, na saída Arpo. Saída Arpo, 360, 3859. Trip 5221, chame o centro Recife na frequência 1268, alternativa 1288. 260, secundária 1288, trip 5221. A vista mantendo em condições visuais, ingresse no corredor caixa prego, suporte pronto para descida. Luego Fox, prossiga. Antes do Eco Fox, vai chamar o Centro Recife para serviços de informação alerta na frequência 1.2685, alternativa 1.25.45. Como 2.685, alternando 1.2475, confirma? Secundária é 1.25.45. 1.2545, Zulu Eco Fox. Obrigado pelo serviço. E Alfa 1862, 1022, confirma. 1022, confirma. Gente, como é que tá o jogo aí? Vai, eu não tenho TV aqui, mas senão eu diria. Valeu, valeu. Torre Salvador, Web 6729, no Pantera 0. Web autorizada, linha decolar 130 com 14 nós. Ali decola o Web 6729.